Sai cá fora e vem ver. Olhos corro, a miado vai chover. Vai trimina reduzir toda a criação das bandas de lá do Rigavião. Chiqueira pra cá já roncou o trovão. Futuca punha, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Futuca punha, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Mãe Prudência ainda não colheu o ai. O ai roxo, essa lavoura tardã. Diligência, pega os pane com balai. Vai com tua irmã, vai num pulo só. Vai colher o ai, ai de tua avó. Futuca punha, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Unha nova, Sussarana vai passar. Seda branca, na passada ela levou. Ponta do unha fina, risca no céu. A onça prisunha, a cara de réu. O pai do chiqueiro, a gata cumbê. Foi um trovejo com as agaias só. Foi tanto sangue de dar dó. O cigano já subiram beira rir. É só dano, todo ano nunca vi. Paciência, já não aguento a perseguição. Já sou um caco velho nesse meu sertão. Tudo que juntei foi só pra ladrão. Futuca punha, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Futuca punha, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Futuca punha, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Futuca punha, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó.